Go along the mail and the guy was on site to a couple of times ago, and he's out of the small lake. Quando o visual responde para modificações, será orientado para o voo. 9961, chame Recife, frequência 125, décima 1, até 928, décima 3, 5. 651, 2835, com o aeronave 61. Desça para 1.500 pés em condições de regras visuais, vindo para Peasa. Peasa e reporte visual com calma. Controle Salvador, bom dia. Voo 1229, saída Sambo, passando 2.000 pés. Vamos 229, contato radar da colagem, se vazia, São Bruno, para o nível 360. Via Salva 1 para o nível 360, voo 229. Como 229, leite válida presente, suba e mantenha o nível 340. Pompa ávida presente, mantém nível 370, 340, voo 1229. Circuito de tráfego chama até o Salvador 118 do sinal 95. Oi, Salvador, bom dia, Papa Tango, isso que eu vim de fora. Voltando no esquente de sombra, ajuste o 017, pode tirar o 17. Deixa eu parar. Contato radar do colégio, sua parede de 340 via Savona. 340 via Savona, pode ser Valeda. Após 2.300 litros. Senhor Valeda, 3399. Salvador, gol 349, autorização Rio de Janeiro, nível 380. Lola 349, Leste, Copa. Xerema 075, autorizado a colagem, sítio 0, vento comum, 0 grau, 079. Eu já já cinco da Cláudia, 34, eu controlo e 120. Contato radar do colégio da aviação Luna para o nível de voo 360. Aviação Luna até o 360, 607. Transição Tóquio. Curva à direita para a decolagem. Transponder 5272. Controle Salvador 120.8. 1075, chame Centro Recife, frequência 1251, Alterna 128, Vistal 35. 349, é uma disposição essa que não é no final do passe de cargas, a última posição. Cliente, boa, 349, autoridade, seu pronto pelo passe. Autoridade, boa tarde. 1251, chame Centro Recife, frequência 1251, alterna 1258, décimo 35. 349, Uno, 61 a bordo, alternado com fim. 3 horas e 5 minutos, eu falei. Autorizado taxi 71, India, repete pelo 0.010, ajuste 1.0.07. Taxi 1, India, 0.010, 1.0.07, 3.4. Gol 349, linda cola, sistema 0, vento no 30 graus, 0 meia noite. E decolagem, 0.349. 479, decolado 53, chegou do Salvador, 120, decimal 8. 208, bom dia. Salvador, bom dia, 349, Cruz Amiga. Ana 349, bom dia, contato radar, sua via Célia, São João, nível 380. São João, via São João, 380, 349. Quem é João na Praia de Mortes, o 349? Vixe, outro lado, salvo, vou na 349. Ok, salvo, 349. Mote um faz parte da rota. É, porque pagaram, parece pra gente motiva, talvez. Não sei, qual seria a pós da propósito Leda? Seria Dóquio, salvo, após salvo Leda e após Leda Dóquio. Sim, vamos colocar aqui, obrigado. 2221. Dentro da Charlie, autorização, barreiras. Passagem 2221, autorizado barreiras. Conforme a rota do plano de voo, o nível 160. Saída Morro, transição da TAP, pela esquerda, pela colagem. Transponde 5405, controle Salvador, 20218. Autorizador 160 para barreiras, que é a rota do plano de voo, decolando da 10, concluiu a esquerda no perfil da Pombo, Vata. Transporte 5405, controle 20218, passaria do 2221. Passaria 2221, conseguiu mais apanhar a tempo, se estiver de tormento. Chamará a patrulha 2221. Uma 349, centro Recife, frequência 1251, alterna 126, decimal 35. 251, 233, bom dia. Posição, secundário 128, decimal 35. 251, 233, obrigado, bom dia. Onde o satisfação está na frequência do controle. Aparelho 2221 para puxo da adicionamento. Autorizado, seu contato. Channel 2221, para o táxi com 57 a bordo, 4 horas e 50, altera Brasília. 2221, autorizar o táxi 71 no Índio, plataforma 0, reporte pronto, ajuste no 0 no 7. Pátio 1 no Índio, no ponto perdão no 0, reporte da próxima série do 2221. Salvador, bom dia, Santa 3171. Santa 3171, é possível. Santa 3171, copia aqui, 219. Santa 3171. Informação é chave, passar o filho, dá por favor. 300, eu conforme rota do plano, nível 320. Saída São João 1, Leda, transição ótima. Curva direita para a decolagem. Transponder 5415, motor de Salvador 120, decimal 8. Obrigado, Guarulhos, nível 320, conforme o modo de plano, decolagem curva direita, favor, a transição é ótima. 5415, transponder 208, controle 3171. 3171, o que já está correto, então, se estiver também. Parelho 2221, ponto dos escaras da 10 pronto. Conselho 2221, a linha decola piscina 0, vento de 20 graus, 07 nós. A linha decola no 0, parelho 2221. Número 5, desça via chegada BF para 4.000 ajuste 1.0.7. passaria do 2221 decolado na Momo Vatati. Passaria do 2221 no contato radar na decolagem, subavia saída Momo nível 160, cancelada a restrição de 3 mil pés na saída. Momo Vatati, confirmado sem restrições na saída, passaria do 2221.